before. Never felt yes, I swear it's the truth, and I won't. Time of my life, no search will ever be over. É, Red Velvet, Lady Don't Cry, Bill Medley e Jennifer Warnes. Time of My Life, lembra dessa? Dr. Alban, sim, Hallelujah. E começamos o programa de hoje com Sylvan Dylan, Powerless. Esse só foi o primeiro bloco, tá? Então, se liga, o segundo tá maneiraço. Você está ouvindo Flash House. Volta e meia, eu esqueço e entro em outro site. E saio da Rio Sul Rádio. Que saco! Para o ouvinte acompanhar a Rio Sul Rádio em um computador ou notebook, basta digitar riosulradio.com no navegador e ter acesso ao conteúdo com a programação da rádio. Optando por ouvir a Rio Sul Rádio 1 ou 2, tem-se disponível as opções, bem como demais ferramentas, podcast, redes sociais e também a opção de alternar entre as duas rádios. E no smartphone, o site da rádio detecta automaticamente a audiência e disponibiliza um player instantâneo. E também dá instruções de como se colocar a Rio Sul Rádio na sua tela inicial, sem a necessidade de qualquer instalação. O que também acontece caso o ouvinte queira fazer o mesmo procedimento com a Rio Sul Rádio 2. Seguindo essas simples instruções de acordo com as imagens, um atalho é criado. A Rio Sul Rádio estará disponível instantaneamente e em formato standalone, como se fosse um aplicativo, impedindo que o ouvinte se confunda e saia da rádio através da barra de endereços. O procedimento é simples, fácil e não sobrecarrega os aparelhos. Além de não ser necessário atualizar, desinstalar, reinstalar ou qualquer outra operação que envolva qualquer modificação por parte do ouvinte. Rio Sul Rádio. Ah, agora sim. Rio Sul Rádio, totalmente mobile. Rio Sul Rádio. 6:28. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. E empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. O segundo bloco do Flash House vai começar com Acreditem, Major Town, Peter Schilling. Lembra dessa aí? 4, 3, 2, 1, versão Dance. Vale a pena conferir a doideira que ficou isso daí. Aumenta o volume só. Bye.

feel you're gonna, sometimes I feel you're gonna, sometimes I feel you're gonna, sometimes I feel you're gonna, sometimes I feel you're gonna, ainda DJ Company, Rhythm of Love, MC Sorry, McCoy, Another Night, Genuine, More Than a Feeling, Mara, Vivir Sem Aire, Air, sei lá, Beat Factory, Nothing's Gonna Change My Love For You, Ultra Flirt, Heaven is a Place on Earth. Começamos com Major Town, Peter Schilling. É, esse foi o segundo bloco do Flash House de hoje. E semana que vem volta, tá? Um grande abraço e fui. O passado de presente pra você. Flash House. Sete e seis. Deu um realce no seu visual. Nova ótica, se você quer dar um tchan no seu astral. Nova ótica, a ótica de visão. Óculos de sol. Atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro, através do nosso site e de diversas outras plataformas, inclusive no iTunes, categoria adulto contemporâneo. Like everybody else knows. And it seems like I have taken on the desperate road. I'm all out of time. break. It's one hard to know. You think this love would grow? Cause anywhere you go, you know I would follow. Cause I'm sleepless about you. Sleepless about you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. to a concert.